Com no 925, identifica a chegada a Bonfim dessa até o 050. Estado, reporte baixado e travado no marcador externo. Ok, reportará. Mike Gillette, Mike no solo de Salvador, 18, direita, chama o solo em 12, 1, décimo 9. Pino, Bono 75. 06. Gente, Guardião 06, considere-se a sua decolagem aos 19, prossegue via linha do litoral, chamando o controle agora no 20, décima 8. 120, décima 8, Guardião 06, tá ligado? 1075, apenas para informação de tráfego, helicóptero, esquilo, altitude de 500 pés, mantendo a linha do litoral à sua direita. Você interfere na sua aproximação, gol no 075. 75. Afirmativo. Prossegue o táxi, então, via Alfa e reporta para ingresso no pátio principal, o Max Juliette Mais. Via Alfa e reportará para o principal, o Juliette Mais. É 314, só um start para iniciar o pushback no portão 10, uma aeronave vai prosseguir agora para o pátio principal, prosseguindo um pátio próximo à pista auxiliar, vai taxiar a retaguarda, né? Me escuta aguardando, por gentileza. O Mike Juliette, Mike, condições de agilizar o ingresso no pátio principal e reportar novamente na Taxi Lima? Afirmativo, agilizando. Prossegue então, pátio principal e reporta na Taxi Lima, o Mike Juliette, Mike. Gente, reportarei na Lima. 0-1-0-7-5. Ok, depois 0-1-0-7-5. Estou sempre para 1-7-0, solicita 1-3-0, final 35-6-2-7. Trip 5627, chame Recife, 2545, 12685 e coordene diretamente com o centro. 2545, já tá saindo da área de Salvador. Valeu, graças. 30, o Quilo Papa Mike confirma? Sim, foi feito algum novo plano? O plano já vencido, 10730. Afirmo, prossegue ingresso agora via Juliette na frente da aeronave da TAM e reporta novamente na Taxi Lima. Azul 4, corrigindo azul 6918. Reporte no externo, baixar travado, altímetro 1012. 1012, travado no externo azul 6918. O piloto acionado no pátio 3, para a parte da Baixão. O Juliette Camuslu pode realizar o 180, porém vai aguardar ingresso no pátio principal. Ok, vai chamar para ingresso, Camuslu. O Kilo Papa Mike negativo a reativação desse plano, terá que realizar um novo plano na sala IS de Salvador, ok? Contate a mesma, por gentileza. Plano 3155, pronto, táxi? Pronto para o táxi, a bordo, 4 horas e 5 minutos, até o galeão. Plano 3155, táxi em frente via Pátio Índia, ponto de espera Torre em 1, 18, decimal 95. O ajuste 1012, um bom voo. Bateria, 6314, aeronave Citation retaguarda taxiando após a mesma, livre acionar a reporta táxi. O Mike Juliette, Mike, prossegue o táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre em 118, decimal 95, para prosseguir o cruzamento da aerostar. Está confirmando, 118. 95. Juliette Tango Zulu aguarda para ingresso pátio principal, a aeronave já iniciando o pushback no portão 10, ok? Não me escuta aguardando. Salvador, boa tarde, Gol no 075. Gol no 075, boa tarde, táxi lento via Alfa, vai manter a posição, antes de ataque seu Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento, você não, seu Juliette, para ingresso, Gol no 075. O Kilo Papa Mike copiou a informação negativa, reativação do plano, terá que realizar um novo plano na sala IS. Salvador, Gol no 399, boa tarde. Gol no 399, boa tarde. Informação Sierra, só o estante cópia Congonhas, nível pré-aprovado 360. Prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. A Eulia da Bridge aguardando, centro Sierra, Leão. É 3155, por gentileza, faça um check no equipamento rádio, velocidade muito baixa. Então, 3155, ponto de espera da 190. É, como recebo agora? Agora sim, alto e claro, então 3155, no ponto de espera da 190, pronto. Está presente, alinha e mantém cabeceira 190. Alinha, mantém 190, então 3155. 012, redução para 2009. Para 4. Tango Lima, Kilo, X-Ray para Vera Cruz, só me confirma o pátio que encontras? Pátio 4, número 2 para a cópia, só um instante. Que é autorizado o cruzamento da pista 1735 até a Aerostar. Ao distância na frequência livre. Azul 69 no 8, no solo de Salvador aos 25. Direita ao livrar, chama o solo em 121 no décimo 9. É a antiga estrutura da CFA, não? Sério? 3 horas 12 minutos, Recife. 6314, táxi via parte principal, Indy Alpha, ponto de gestão no zero, espera torre em 1.8.95, o ajuste 1012, bom. Indy Alpha, ponto de espera de 2.95, 1012 é o ajuste, eu chamei a meia, 314, obrigado, cara. Azul 69 no 8, boa tarde, táxi via Alpha, reportante, ataque 6 de leste para ingresso. Tá, 7 milhas à frente do céu. Pessoal. 3 mil inicialmente, Bono 925, reduzindo para 170 a noite. 3 estamos o Luna, escuta? Após a aeronave da Avianca, ingressa no pátio principal, reporta novamente no Taxi Lima. ONU 755, completa final 14, 18.95, bom pouso. 18.95, grato, Gol 755. Gol 925, descida para 2000, ajuste ao 012, tráfego anteriormente mencionado, agora meia dúzia de milhas à sua frente, reponta esse cuidado. Mike Eco Delta? Apenas para informação, tem um tráfego agora na sua posição de 1 hora, 5 milhas de deslocamento sul. É uma aeronave da polícia, mantendo 500 pés. Inicialmente, o número 1. Gol no 399, pronto, copia? Copia, 399. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20-8 e aciona 5531 nos meus pontos. Bloqueado 1-399, autorizado Salvador, São Paulo, nível 360. Recado da pista 1-0 com curva direita na saída da EL, transição Leda. Após a lida direto bridge, receptor para Zulu 1-6, após falta do plano de voo. Controle de Salvador 1-20, decimal 8, transponder 5531, nível 360, o voo 1-399. 1-399 correto, portão 8, chama pronto, pushback, acionamento. 8, acusará 99, obrigado. Juliette Tango Zulu prossegue o táxi via Lima, Mike Quebec, na Quebec chama a torre em 1-8, decimal 95 para o cruzamento. O 1-0, 1-7-5-5. Corrigindo, cabeceira 1-0. 1-0. Bola da 1-7, curva direita via corredor axé. Controle em 1-2-0, decimal 8, torre em 1-1-8, decimal 9-5 e aciona 0-1-1-7 no transponder. Sikorsky, a 1.000 pés sobre o mar, sua direita, não interfere na sua aproximação. 12, um bom voo. Para 4.000, ajusta no 0 no 3. 4.000, no 0 no 3. 13 no 4, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Vai ser. Mike com Delta, 500 pés autorizado, reporte na atingindo a linha do litoral, por gentileza. Mike com Delta aqui, Mike com Delta está aqui no corredor, acerta a direita dele, paralelo, se puder pode aproximar mais uma vaga da paz. Confirma a atenção no Mike com Delta? Pode pensar no Oaxé aqui, na próxima Oaxé do lado dele. Afirmo, já estou autorizado então, o Mike com Delta, corrigindo, mantenha presente pro o Mike com Delta. Será melhor para agilizar seu cruzamento. Autorizado o cruzamento da pista 735, ao estacionar frequência livre, Gillette Tango Zulu. Reporte quando conto para o táxi, o Lima Kilo X-Ray. 1755, no solo 31, liberou, chama o solo no 219. 219, Aquilo X-Ray, pátio 4, reporte táxi Oscar, altímetro no 0, no 2. Baixar travado, 925. O 925, tráfego avistado, autorizado pouso. Piso no 0, vento 100 graus, com 1-5 nós. Pouso autorizado no 0, para o 925. Poxa, na 613, no 4, visual com bang da Gol na final da 1-0. Aqui, você, após a passagem do bang da Gol, a Lima tem cabeceiro no 0, poxa, na 613, 1-4. E após o tráfego da Gol, alinhar e manter, pista no 0, Oceaner 63, 1-4. 7, pronto, copy. Prossiga na escuta. Autorizado para Confins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da EL, Leda, após São Bridge, onde intercepta Pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20, decimal 8 e aciona 5526 no transponder. Confins 360, pista 10, curva direita da EL, Leda, DCT Bridge, Pêndulo 1-6, tudo 5526. Então 3217 correto, portão 4, chama pronto, pushback, acionamento. Chora. Guardião 04, a torre. Ah, escuta, pô. Informo Sêneca. Que irá cruzar, corrigindo, que irá decolar agora da 1-7 no perfil do corredor Axé, ok? Apenas para informação de tráfego. Certo, o guardião vai manter o setor. O Lima Kilo X-Ray informa o Ximango, asa fixa, 500 pés de altitude, sobre o mar, setor sul do aeródromo, não interfere na sua decolagem. O Lima Kilo X-Ray, o vento 100 graus, quando 5 nós, autorizar a decolagem pista 1-7, Lima Kilo X-Ray. 425 no Solos 32, liberou via Eco, chama o Solo 121 no 19. 319, obrigado, Oxenem 6314, autorizada a decolagem pista 10, vento 100 graus com 159, Oxenem 6314. Colagem autorizada, pista 10, Oxenem 6314, obrigado. Passarela 2231 no 2000, ajuste na 012, está livre LS, reporta estabilizada. 2000, CIET, COBIN 12, reportarei. Prossiga a 3155. Prossiga, ô. Recebeu a informação do 3155? Negativo, prossiga. Ok, chamando o centro 25 ou no 3325, foi cotejado. Ciente, bom voo. 120, décima 8, o Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Macaco Delta, base pela direita da 17, com o trem embaixo travado. Firmativo, visual com circosta, autorizado pouso, pista no 7, o vento 100 graus, com 14 nós, Mike, Eco Delta. Delta, depois do 7. Oxenem 314, decolado de Salvador, 35, chama o controle, 120, decimal 8, bom voo. 08, Oxenem 314, obrigado, já. Mantenha 2500 pés via corredores, corredor forte, o Bravo que Luiz, que reporta iniciando a descida para 1500 pés, escuta permanente do controle. Informo que a Clareza 2. Gente, confirma o transponder acionado, Bravo Kluisky. 263. Gente, reporta o 20 milho de Salvador. 755, posição 09. Gente. É. Aguardando o balizador, o voo no 755. Ah, sim. Contacta a imprensa, só obrigado. Estado direto, morro, mantendo no mil pés, reporta 20 milhas. Reportaremos. Controle em Salvador, Oxenem 6314, cruza 2300 pés, bombo flock. Oxenem 6314, contato radar na decolagem, suba para 340, sai da Momo. Sobe 340, perfil Momo, Oxenem 6314. Solicita turno 5364. Mantenha a chegada, o trip 5364. Mantenha a chegada. Copy. Galeão, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, décima 8 e aciona 5550 no transponder. Portão 3145, portão 02, chama pronto para o back sanamento. Né, 6314, para informação, tem um tráfego agora na posição de 2 horas, 11 milhas, deslocamento sudoeste, cruzando agora 7.500 e descida para 4.000 pés. É um Alfa Tango 72. Oxe, né, 6314, gente. Agora já superado, é altitude. Gente, 6014. Tá retaguarda, não me escuta aguardando. Perfeitamente aguardando. 5364, início do São para 1809. Tem 1-5-1, a bordo, alterna São Minas 0336. Bono 077, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1-8-95, ajuste no 0-2, em bom voo. Táxi via parte Índia Alfa no ponto de espera 2-9-5, ajuste T-12, obrigado, bom dia. Completa com a Torre 7-8-95, bom pouso. Obrigado, boa tarde. A aeronave da companhia com pintura Varig autorizado, será condenado, chamará para o táxi. Voo 9287. Ajuste 1012, está livre LS, responsabilizado. 2012, agora está livre LS. Travado? Afirmo, senhor, estabilizado em LS, trebaixado, checado. Tráfego avistado, autorizado pouso, vista no zero, vento 100 graus, com 1-4 nós, o passageiro 2231. Está livre o pouso, certo. Informação, temos um tráfego, um chimango a 500 pés de altitude, sobrevoando o mar à sua direita, não interfere na sua aproximação. Positivo, tá com ele no ticket, senhor. Rei Lima Romeu, boa tarde, prossiga. Só me confirma o pátio que encontra-se a pista que decola. Só um instante para cópia, o ex-rei Lima Romeu. Papa Mike, prossiga. Só confirmando, prossegue para o setor noroeste. Só me confirma o pátio que encontra-se no greve. Copiado nordeste, o pátio ao greve. Só um instante, cópia o número 2 do quilo Papa Mike. Tá, de boa no 077, ponto espera 1-0, pronto. 1-077, mantenha o espera por gentileza. Mantenha 1-077. Estabilizou? Sim, senhora, senhorita. Se completa agora com a torre 118.95, bom pouso. 118.95, obrigado. Maquilo X-Ray tem frequência livre, chama para regresso ao Salvador. Chané 6314, Recife, 12545, 2685. 545-2685, obrigado. Ah, não. Gente, lista. Solo, Gol no 399, puxa de acionamento, posição 8. Gol no 399, portão 08, livre acionar, reporta táxi. Obrigado, reporta lá, 99. Charlie 2231 no solo 43, direita, chama o solo 121, décimo 9. Direita e solo 219, Charlie 2231. Estacionamento, duas aeronaves já estão no push, vão estar aqui se a retaguarda, não me escuta guardando. Ive, pista no zero, trip 5 de negócio. Passaria 2231. Passaria 2231, boa tarde. Táxi via Alfa, Juliette, ingressa no pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Juliette, pátio 3, atento, passaria 2231. Esquilo, Papa Mike, é número 2 para a cópia, só um instante. Salvador, gol 9280, pronto para o táxi, com 44 a bordo, Campinas, autonomia 0317. Gol 9280, táxi via Índia, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-1-8-95, ajuste 1012, bom voo. 1012, direita Índia, alfa, ponto de espera 1-1-8-95, boa tarde, obrigado. RP5364 no solo aos 45, direita, Olivar, chama o solo em 121, décimo 9. Olivar, 219. Solo Salvador, boa tarde, RP5364, Olivar. O trip 5364, táxi via Alfa, reporta antes o táxi Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso, trip 5364. Colagem pista no zero, vento 100 graus, cono 2, nós. Livre 1-0, 077. Torres, Salvador, gol 9280, boa tarde, quanto espera passa? Gol 9280, boa tarde, Alim mantém cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0, gol 9280. Quilo Romeu Oscar mantém o corredor Vera Cruz, o repórter no Taripe, Quilo Romeu Oscar. Rei Lima, Romeu, pronto, copo. Autorizado para Congonhas, nível 430, decola da 17 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta uppers do Luno Meia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decima 8 e aciona 5563 no transponder. Sexo Rei Lima Romeu, correto. Só me confirma novamente o pátio PLB. Gente, transfere agora a torre em 1-1-8-95 para acionamento, táxi de decolagem, bom voo. Trip 5364, Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador. Juliette, pátio 3, atento ao passeador, trip 5364. Gol no 399, pronto, táxi. Lima Romeu, bate velho está, após quando pronto para o táxi. Conforme mencionado, já finalizando no portão 08, vai taxiar a retaguarda. Paulo, 399 táxi, zona 63 a bordo, 350 galeão. Bruno 399, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1-1-8-95, ajuste 1012, um bom voo. 512, autorizado táxi, pátio, Índia, Alfa, Alfa, Verdão, 90189. Obrigado, bom trabalho. Paulo Tan, 3207, pushback, acionamento no gate 04. Tan 3207 é o número 2 no setor, a aeronave da companhia no 02 será autorizada assim que a aeronave da Gol táxi a retaguarda. Quem não me escuta aguardando? Ok, na sua escuta. O TAN 3145 coordena com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Gol a retaguarda, tem livre acionar, tem livre push, reporta o táxi. O Kilo Papa Mike, pronto, copia? O Kilo Papa Mike, apenas confirmando, a altitude solicitada seria 2.500 pés, confirma. Do 07, é iniciando o pistão no 0. O Papa Vitor, 1.500 pés, corredor Veracruz. Gol 07, autorizado, líder. Antes do 3217. Então, 3217, a aeronave vai iniciar agora, a aeronave da companhia no 02. Ah, tá, ok. Dificuldade de transportar ou não? Fecha direto, venda, é isso? Autorizada. Gol 9280, decolado aos 50 de Salvador, controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, uma boa noite. Copa. Autorizado, Salvador, Salvador, 2.000 pés conforme solicitado, decolagem da 107, em coordenação com a torre, comprou a Nordeste. A torre opera em 118, decimal 95, o controle em 120, decimal 8 e aciona 0121 no transponto. Papa Mike, correto, no Graé, só me confirma o PLB. 02, para acionamento, táxi, decolagem, transfere agora a torre em 118, decimal 95, o ajuste 1012, um bom voo. No 399, autorizar a decolagem, piscina 0, vento 120 graus com 1-3 nós. Temos decolagem 1-0, gol 1-3-9-9. Meia 9-9-9, boa tarde, Sierra, confere, só um instante, cópia, prepare a saída da Euleda Bridge aguardando. Na sua escuta da Euleda Bridge, 6-9-9-9. Papa Vitor? Sente, o Kilo Papa Vitor? Kilo Papa Vitor, visual com tráfego a 2 milhas da sua frente, Kilo Quebec Serra? Sente. Contato no Kilo Quebec Serra? 1.000 pés, ajustando a 011 no corredor Veracruz. Afirmativo, desça para 1.000 pés, ajuste 1.011. Então, 3560, desça para 2000, ajuste 1011. 3560. 2000, penso, mil e 11, tá? 3560. Isso aí, irmão meu, torre. Pronto pro táxi? Comprou em Salvador, boa tarde, eu vou no 399, passa 1500, Dael Leda. Vou no 399, contato radar, 360, seda Dael. 360 no perfil, 399. Quilo Romeu Oscar, da presente, autorizado para dar rotatória. Quilo Romeu, táxi via pista, reposta sobre a cabeceira 17, pronto. Santos 145 acionado com 151 a bordo, 3:40, alterna Campinas. Santos 145, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1011, um bom voo. 3297, coordenando com a equipe de solo após a aeronave da companhia liberada do setor de retaguarda, livre acionamento, reporta táxi. Para táxi, 327. Azul 6919, pronto cópia. Pronto cópia 6919. Azul 6919, autorizado para Campinas, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5566 no transponder. Ok, então 340 para Campinas, decolamos da pista 10, por conta da direita, a nossa saída será da El, Leda, Bridge, após a Pêndulo 16. 1208 controle e 5566, o transponder do Azul 6919. Azul 6919, correto, portão 3, chama pronto para o pushback, acionamento. Chama, muito obrigado. Gol 925, pronto, cópia. 7h45, que irá decolar agora da 17. Certo, mantendo o setor. No ponto de esperada 10, pronto, 3145, boa tarde. Então, 3145, boa tarde. É, mantenha o ponto de espera, por gentileza, número 2 para decolagem de Salvador. Afirmativo da Oscar, comprou Nordeste, quilo Papa Mike. O vento 100 graus com no 3 nós, o altímetro no 0, no 2, quilo Papa Mike. Do Romeu Oscar, mantendo a prova da rotatória, chama a torre, 118.95. 18.95. Fora do solo para 10 quilos para mais. Afirmativo, visual com tráfego, mantendo a prova nordeste, aguardando transferência, decolou 5.7. 5.7 quilos para mais. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Romeu Oscar. O X-Ray Lima Romeu, pronto. X-Ray Lima Romeu informa um tráfego em Chimango a 500 pés de altitude, setor sudeste do campo, não interfere na sua decolagem, o vento 100 graus com 1 no 3 nós. Autorizado a decolagem, piste no 7, X-Ray Lima Romeu. Aquilo Romeu Oscar, reposta na vertical da RIMAL, altímetro no 0 ou no 2. Reportada na vertical de Arrimar. Tudo bom? 2 no 7, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1012, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 10. Solo Salvador, eu vou no 755, boa tarde, informação Sierra. Ativo, está 345, temos um tráfego da companhia já passando em um marcador externo. Autorizado para Confins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, letra após posição bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20.8 e aciona 5555 no transponto. Autorizado Confins, nível 360, decola da 1-0, curva direita, saída da AEL, letra após bridge, intercepta Pesulu no meio, após conforme o plano, controle 1-20.8, transponda 5555. Gol no 755, correto, portão 9, chama pronto, pushback, assinamento. Ok, perfeito. Salvador, boa tarde, passa a do 2231, no repetitivo Barreira, por favor. Da espera, sem interferir na sua aproximação. Ok, tá visual, começo, 3560. Quilo Papa Vitor, chama a torre, 18895, Quilo Papa Vitor. Vitor. Salvador, Quilo Papa Vitor, visual com no 7 e aeronave na final da 10. Quilo Romeu Oscar, dá presente e realiza um 360 curto pela esquerda, por gentileza. 360 curto pela esquerda, Quilo Papa Vitor. Oi, Salvador, Quilo Papa Vitor. Quilo Papa Victor na prova rotatória, reporte na vertical da rotatória, altímetro 1-0 no 1 para cheque o vento 100 graus com no 3 nós. Quilo Papa Victor. Victor, reportar na vertical da rotatória, reduzindo aqui, 90 nós. Afirmativo, informa o tráfego na curta final, Islander, o Quilo Romeu Oscar. O Quilo Papa Victor, visual com tráfego? Afirmativo. Gente, mantendo separações visuais. Zuno 45, visual com a aeronave da companhia na curta final, piscina 0. Após o tráfego ali, mantém capsirão no 0, tanto 3, 1, 4, 5. Faz a passagem ali, mantém, tá? Tô camponista, 62 no 0. 62 no 0, torre 18295. 18295, tá daqui a pouco, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. O Xané 6210, 3 milhas e meia do terra. Xané 6210, contando a aproximação, aguardando pista livre. Informo o Airbus 320, está tomando posição para iniciar a decolagem de capsule 1-0. O altímetro 1-0, 1-2. Entre 6210. Se o Romeu Osso tem consciência de agilizar? Aqui está no máximo, senhor, 122. Sete, muito grato. O Quilo Papa Vito vai seguir o Quilo Romeu Oscar? Victor 360 pela esquerda. Reporte visual com Quilo Quebec Serra aproximando através de Paripa, 1000 pés de altitude. Partiu. Já posso falar para direita para seguir o Quilo Romeu Oscar como número 2? Negativo, Quilo Papa Vito. Salvador 6919 está pronto, pushback acionamento, posição 3. Azul 6919, posição 03, liberacionar, reporta táxi. Reporta para o táxi 6919. Salvador 3560 da Tupi, Bruno, me escuta. Então 3560, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do táxi seu Juliette, aguardando para ingresso, aguardando liberação do gate, portão previsto ao 03, sendo liberado neste momento pela aeronave da Azul. Alfa, matei lá, 5491, identifica a chegada bomba dessa 4000. 4000 na bomba. Cop. Diga. Motorizado para barreiras, nível 180. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição VATAP. E após VATAP, conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20.8 e aciona 5537 no transponder. Fala conforme, 1-20 na Momo, decolada da curva à esquerda, transição VATAP. Doutor 3108, transponder 5537, passarinho 2231. Passarinho 2231, correto. No pátio 3, já porta pronto para o SPEC funcionamento. Para o pushback funcionamento. Vou através de Pituaçu para transferência J2. Já botará para a Pituaçu, guardião 06. Ô, controle TAN 3145, visual, boa tarde. TAN 3145, contato radar 380 Ceira da El. Da El 3145. Torre TAN 3217, tá, ponto espera pronto, visual com traço final. Senta 3217, após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 10. Após o pouso, ali mantém 10327. Cuidado, 3145. Kilo, Papa Mike. Kilo, Papavito. 7 Kilo, Papavito. Curto da aproximação, aguardando contato. Agora sim, tráfego avistado, livre pouso, piso no 7, o vento 100 graus com 139 nós, quilo, papá, Victor. Beleza. 3295. Bravo, que Luiz, que mantendo o corredor forte, reporta no Interlagos. Tá no parque aqui, o pushback dele vai ser até o parque, daí a gente entraria pro 03. O aeronave da Azul já presta a finalizar o push, o padrão seria até o través 04. Ah, tá, okay, obrigado. Espaço, né? A 210, o eixo da pista. Afirmativo, o espaço estava sobrevoando o eixo da pista, na altitude de 200 pés aproximadamente. Afirmo, só para avisar os colegas aí, obrigado. Muito grato pela informação. 10, boa tarde. Xanar 6210, boa tarde. Táxi via Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Alfa, Juliette, 6210. Tenta pássaros, o vento 120 graus com 149, autorizado a decolagem de piso no 0, TAN 3207. Gente, bravo que Luiz, que apenas para informação, tem um tráfego mantendo 510, é um Eco Sierra, um Eco Charlie 45, próximo a Interlagos, mantendo 510. Bravo que Luiz, que voando rotatório, reporta visual com a 7. Tem tráfego, voo rotatório, reporta visual com a 7, passando o bravo que Luiz. Torre, o Guardião 06 passou o Pituaçu. Gente, aguarde transferência, o Guardião 06, apenas atenta ao tráfego Guardião 04, agora na sua posição de 2 horas, 3 milhas no rumo oposto. Ok, ciente do braço Guardião 06, visual com ele. Gente, torre 118.95, bom pouso. Beleza, pode sim. Que é 500 pés de altitude, reporte visual com o tráfego. Contato visual, contato. Torre Salvador, Guardião 06. Guardião 06, reporte visual com o Ximango, 500 pés de altitude na linha do litoral. O Guardião 06 está na vertical, está bom, visual com o Ximango. Gente, prossiga via linha do litoral, aguardando a autorização para o cruzamento da cabeceira do eixo da cabeceira 28, Guardião 06. Prosseguirá na linha do litoral, aguardando a autorização para o cruzamento da cabeceira 28. TAN 3217, decolado 07 de Salvador, controle 120, décima 8, bom voo. 208, Buena. Já na Taxi Alfa, próxima Juliette, vai parquear para o 1-1. Coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Avianca, retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Oxaner 6210, agilizando na medida do possível, Juliette, portão 1-1. Agilizando, 6210, livre Juliette, portão 11, 6210. Nada, TAN 3217. 3217, contato radar 360, saída da EL. Da EL 360, 3217, TAN. O 3549 Duna poderia voar na cor de Duna? Negativo. Olha o contato de trânsito de Gente, mantendo a prova da rotatória, aguarde transferência. Guardião 06 da presente, toma proa norte, cruzamento do campo, o Guardião 06. Ok, entendeu, proa norte para cruzar na vertical da Casa 9, Guardião 06. Afirmo! Autorizado da L3217. L3217, obrigado. Da presente, mantenha pro norte, aguardando apenas transferência, o Guardião 06. Tan 3145, Recife, 1245, alternam 2085. Mira direita até o passo 5, estou na frequência livre, o Kilo Quebec Serra. Afirmo, Kilo Papa Victor, ingresso via pista, reporte liberando para o PAT 4-4, que não sai hoje. Azul 4, corrigindo, Azul 69 no 9, informa helicóptero, esquilo, setor norte do campo, não interfere mais na sua decolagem, o vento 130, 130 graus, quando 2 nós, o Azul 4, 69 no 9. Então tá, autorizada a decolagem para o 6919, obrigado. Guardião Zumbi prossegue agora com a proa nordeste para interceptar a linha do litoral no setor nordeste do campo. Para Iberostar, chamando agora o controle, salve no 20.8, bom voo, até a volta. 06, obrigado, até a volta. Oi, Salvador, para Frango Brasil Luiz, boa tarde, está aqui na rotação. Bravo que Luiz, que dá presente, reporte curto, sinal pistão 7, o vento no 20 graus, quando 3 nós para cheque, o altímetro no 0, no 2. Batima, reporte curto, sinal pistão 7, bravo que Luiz. 2545-2025, 3190. Controle Guardião 6. Guardião 06, corredor forte, 500 pés, reporta visual. Com local de pouso. 06. Identifica, chegar mais até o 5390. Autorizado Itaque 3190. Obrigado. Salvador, é o 6919 na saída da EL. Na sua escuta. Azul 6919, contato radar 340, saída da EL. 340 em ascensão, da EL é a nossa saída, o 6919. Azul 9093, identifica a chegada, bom, fui dessa 0600. Prossiga. Zero meia zero. Guardião 06. Prossiga. Apenas para informação, tem um tráfego agora na sua posição de 9 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés. Ciente do Guardião 04, 06. Negativo, o tráfego é o Kilo Papa Mike, a sua posição de 9 horas. Ah, ok, ciente, vermelho, grato. Tipo, 4000, Drica. Sente, após pelou 2000, ajuste 1012. Bruno 925, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 110, ponto de espera torre em 1, 18 decimal 95, ajuste 110 no 2, bom voo. Uno 925, boa tarde, autorizado ingresso, decolagem, pisco no zero, o vento 100 graus com Uno 2 nós. Bravo Quilisco no solo de Salvador, Uno 5, autorizado backtrack, reporte livrando pista para o pátio 4. Guardião 04 é a torre. Guardião 04 à torre, Salvador. Guardião 04 à torre, Salvador. Vai, escuta. Por gentileza, mantenha o presente setor, curva na borda direita. Temos um 737 da Gol para decolagem da pista 10. Quem é que vai evitar hoje decolagem 10, Guardião 04? Passarela 2231, autorizado, reporta táxi. Fala táxi, passarela. O avião estabilizou? Torre, 118,95, 354, 91. 95, 91. 16919, Recife, 12545, 1085. 12345, é isso? 12545. 12545, é secundário, presidente, né? 12685. 2545, alternando 2085. Obrigado, bom final de ano, até a próxima. Patrulha de Salvador, Gono 925, até quatro. Gono 925, contato radar 360, sai da árvore. Árvore. Voa Elefra presente, ou então árvore, Gono 925? Autorizado árvore. Autorizado árvore da presente, Gono 925, obrigado. Atingiu 50, tá 3190. 2000, ajuste 1012. 2000, 1012.